Não, não são 19 horas em Brasília. A Rádio UFSCar vem aqui lembrar que de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, vai ao ar o programa mais antigo do rádio brasileiro, A Voz do Brasil. Há mais de 70 anos no ar, o programa já passou por diversas reformulações e hoje não tem mais o formato que muitas vezes vem primeiro à cabeça. Voz do Brasil! O programa vive hoje uma nova era, com cara mais moderna, mais proximidade com o ouvinte e linguagem menos formal, saindo dos gabinetes e indo para as ruas com matérias feitas a partir da necessidade da população. Até o Guarani, música de abertura da Voz do Brasil, recebeu novas versões remixadas ao ritmo de forró, samba, capoeira e até techno e drum and bass. Então acompanhe as notícias do Poder Executivo, do Judiciário, do Senado e da Câmara dos Deputados, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, na Rádio UFSCar.